Here we go! Hadouken! As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Bom. Get over here! James. Is the Force. I. Marco. Your father. For Pilates. Hola. Going on an adventure! Bem-vindos. Hasta la vista. Ao Jurassic Park. Stay a while and listen. Existem algumas coisas em que o nosso país aqui é um pouco melhor do que os outros, né? Ok, o nosso governo é corrupto, várias coisas, né? O nosso povo em geral é corrupto, não é só o governo é feito de pessoas que já estiveram no meio do povo, as nossas estradas estão esburacadas, os nossos salários estão defasados, e o mais triste disso tudo de se ver é que todo ano, há, sei lá, 15 anos, continua vindo essa desgraça de Big Brother Brasil. É impressionante, cara, como o brasileiro gosta desse tipo de coisa, dessa programação horrível que a gente tem. E sem conteúdo nenhum, tipo, né? É, exato, cara. Exato, exatamente. É muito triste. Tudo armado, todo mundo já sabe. Todo mundo descobriu que era armado depois do 5, eu acho, já, do 4, sei lá. Ai, que horrível, mano. E eu assisti essa porcaria, no começo assistia. Ah, cara, todo mundo assistia. A novidade, todo mundo assistia. Uhum. E como era bem falado, né? Então todo mundo queria ver realmente como é que era, né? Mas depois, com o tempo, deixou a desejar muito, né? É meio que aquela coisa de as pessoas que começaram a acompanhar, elas pararam, né? Porque conseguem ver o quão fútil é aquilo ali. Mas assim, pessoas fúteis nascem a cada minuto. Então, o telespectador vai se renovando. E isso é horrível. Infelizmente, isso é horrível. Amigos, se vocês quiserem nos seguir no Instagram, o link é o www.instagram.com/foradacaixacast. Que nosso no Twitter é o www.twitter.com/foradacaixacast. E o nosso e-mail, se você quer mandar um e-mail pra gente, por favor, mande um e-mail pra gente, tá? É o foradacaixacast@gmail.com. Mas olha só, a gente não tá aqui pra falar de Big Brother Brasil, a gente tá aqui pra falar de uma coisa muito melhor, não concordam? Com certeza. Fato. É. Hoje nós estamos aqui pra falar de Halo, mas não é exatamente de um jogo específico que nós vamos falar aqui. Nós estamos aqui hoje com a GG Team, uma equipe do eSports. Se você não sabe o que é eSports, competições online de jogos, mais ou menos assim, tá? E Halo é um shooter FPS em que esses nobres cavalheiros que estão aqui me acompanhando hoje são fascinados a ponto de ganhar aí o seu trocadinho pra jogar, né? É o sonho de toda criança, eu acho, né? Ganhar dinheiro jogando videogame. A gente fica a gente continua criança até conseguir, né? A gente continua criança, né? A gente ainda é criança, só que só ficou mais velho, uma criança velha. Isso mesmo. A brincadeirinha se tornou realidade, né? Jogar videogame por brincadeira e ficou sério o negócio, né? Não, isso aqui é impressionante até, tipo, eu não sei, mas quem tá por fora ainda acha que é brincadeira, né? Que a gente só joga porque é legal, assim, tal. É legal. Toda a galera que tá no esporte sabe que é uma visão diferente, né? Que realmente, tipo, leva pro lado competitivo e tal. E a partir do momento que você realmente começa a pesquisar sobre o esporte e quando você tá dentro, aí se torna daquela brincadeirinha. Continua sendo gostoso e tal. É algo que você gosta, só que se leva bem mais a sério e se torna mais um trabalho que é só a brincadeirinha. Com certeza. E, falei com meu pai esses dias. Eu falei com meu pai o quê? Ontem, né? Falei com ele no Skype, fazia tempo que eu falava com ele. Aí eu cheguei e falei pro meu pai, né? A gente conversou. Ele falou, e aí, como é que tá aí? Tá jogando ainda, né? Tá jogando esse videogame? Eu falei, claro. Eu falei, pai, você não sabe. Esse videogame me deu dinheiro esses dias. Narrei um campeonato aí de Halo, me deu dinheiro esses dias, finalmente. Ele, olha que da hora, finalmente, hein? Depois de tantos anos jogando, não sei o quê, finalmente deu alguma coisa. Eu falei, é. A mesma coisa não muda pra mim, né? Meus amigos também, tu sabe que chegando e comentando pra eles, ah, vou fazer uma viagem pro México agora, né? Eles, mas vai fazer o quê? Um brasileiro pro México já alguma coisa diferente tem, né? Aí dizer, não, mas tu vai fazer o que lá? Tu né? Ah, ganhei agora uma viagem lá pra jogar videogame. Eles, o quê? tá de brincadeira comigo? Não, tô falando sério, ó. Brincando 8 anos jogando videogame e agora um sonho de criança se tornou realidade, né? Jogar sério, jogar valendo e o resultado tá aí, né? A brincadeira se tornou realidade, né? A gente já começou a conversa aqui e eu nem apresentei. Hoje eu estou aqui com um nobre amigo Yang. Fala aí, Bessa. E aí, pessoal? Muito bom aqui estar mais uma vez aí com vocês. Estou aqui também com Insane. Opa, prazerzão, galera. Tudo bom, hein? E com também o JP. Fala aí, galera. Tudo bem? JP aqui. Oi. Double kill! Aí, olha só, eu quero fazer uma pergunta pra você. Como é que cada um conheceu Halo? Quando a pessoa se mostra fã de Halo, eu sempre procuro perguntar a ela, como é que você conheceu Halo? Pô, eu conheci Halo primeiro colegial. Aliás, primeiro colegial passando pro... Não, oitava série passando pro primeiro colegial. Ou primeira série passando pro segundo colegial, um bagulho assim. Que eu tinha que passar dinheiro pra ganhar Xbox, né? Meu sonho de pegar o Xbox 360 era pra jogar Assassin's Creed, certo? Beleza. Pai, passei de ano, e aí? Ah, firmeza, ok, então você vai ganhar o seu Xbox. Depois, acho que de algumas semanas, chega em casa, tem uma sacola preta lá, no meio da sala, e meu pai assim, sentado, vendo a TV desligada, né? Eu falei, pai, que isso? Aí ele, abre aí. Abri, e era Xbox 360 do Halo 3. Eu vi Xbox 360, putz, mano, não, você tá tirando, pai, não, não. Comecei a andar pela casa, não, você tá mentindo pra mim, não. Aí eu abri a caixa, beleza, coloquei ali. Eu vi a caixa, aquele robô, né? Acho, pra mim, todo mundo pensa que é robô, quem não joga, né? Achei, vi aquele robô lá, eu falei, que isso, Halo 3? Quem é esse cara? Capacete, esse jogo parece da hora. Eu, na época, eu comprava revista ainda da Xbox 360, né? Na época era relevante comprar as revistas, era legal. E eu vi lá Halo 3, ah, esse é o jogo que tá no meu... É o jogo do meu videogame, eu não tenho o jogo. Eu tenho o videogame e não tenho o jogo. Como é que pode? Peguei o jogo, achei da hora demais, zerei a campanha, achei muito louco. Eu nem sabia, nem tinha noção de como é que era jogar online, nem sabia que dava pra jogar online, da maneira que deu, né? E quando eu consegui colocar online, aí foi amor à primeira vista no Social Slayer, na época dos casualzão, jogava casualmente. Aí foi amor à primeira vista, comecei a jogar, não consegui parar de jeito nenhum. Tanto que até consegui uma tatuagem há pouco tempo atrás do símbolo do Halo 3, no meu antebraço, e não tem como, mano. Não tem como. Depois que eu cheguei no online, aí acabou pra mim. Tá marcado pra sempre com Halo 3, então, né? Insane, fala tu. Cara, isso foi emocionante, velho, porque assim, é, tá no sangue já isso aí, né? Tá no sangue, parece que no jogo, vamos lá, a gente cortou quase a fita dele, né? É, Halo 2, cara. Halo 2, eu fui convidado por um amigo meu aí numa lan house, madrugada ainda, ele fechava a lan house e disse, ó, pessoal, se vocês querem, fiquem à vontade, eu tenho uns jogos aí, o que vocês mais adaptarem aí, vocês podem virar madrugada jogando aí, que não tem galho. Eu e um primo meu ali, né, que joguei, foi a paixão à primeira vista, cara, eu não entendia como o cara morria tão rápido, entendeu? Eu falei, não, eu tenho que aprender esse negócio, né? Porque não pode ser real o cara morrer. Era a espada, era a rocket, enfim, era umas armas assim que era alucinante jogar aquilo ali, né? E a gente jogou no modo online. E eu nunca tinha jogado videogame online, então foi uma coisa assim impressionante. Eu falei, não, eu quero ter um desses, né? E a gente jogou mais ou menos assim uns 4 meses e lançou o Halo 3. E através do dono da Lan House, ele disse, ó, vai lançar o Xbox 360 e junto com ele, Halo 3. Cara, eu disse bem assim, nem que... Eu não sei o que eu tenho que fazer pra trabalhar pra comprar esse videogame, mas esse 360 eu vou comprar e o primeiro jogo que vai ser pego vai ser o Halo. E o Halo 3 pra mim foi o melhor jogo já feito até hoje. Cara, aquilo ali era madrugada, era dia, era 3 dias, 3 madrugadas, tava com os olhos já vermelho, mano. Tava ali alucinado. Era um negócio assim que não tem explicação. A partir daquilo ali, assim, ó, eu já parei de jogar, mas foi essa questão assim de 2-3 semanas. Não dá, cara. Quando o negócio tá no sangue, tu volta e tu liga de novo e tu quer jogar de novo. E não é à toa que isso aí tá desde 2007. A mesma, eu jogo Halo desde 2007. Joguei o 1, eu só não joguei o 1 quando lançou, porque era, né? Eu comecei no Halo 2, mas tive a oportunidade de jogar agora com o lançamento do Master Chief Collection. Eles fizeram um remake de todos os Halo, então eu praticamente joguei todos os Halo e é o jogo que eu tiro hoje pra chave de ouro, né? É isso mesmo. E tu, demais, cara, demais. E tu, JP, fala tu aí. Eu tenho uma história totalmente diferente de todos, tá? Eu jogo COD. Então, tipo, eu comecei. O primeiro jogo de Halo que eu fui jogar foi o ODST. Eu odiei aquele jogo, eu não sei, não gostei. Só que daí alguns amigos que já conheciam a franquia de Halo falaram, não, cara, mas isso da ODST é tipo meio diferente, talvez você goste dos outros e tal. Aí eu joguei, eu acho que o 4. Aí eu gostei até, só que eu sou viciado em COD, né? Então é a vida. Aí, mas... Aí apareceu um ser do nada na minha rede social, assim, depois do lançamento do 5. Eu já tinha visto também, foi anunciado acho que na E3, né, do ano passado, sobre o campeonato mundial. E assim, eu sou vidrado em esportes, competitivo e qualquer que seja o jogo. Bacana, vamos ver se consigo conhecer um pouco mais desse lado. Tive sorte de ter o Young aparecendo aí no Twitter, indicando a line aí de Halo que a gente tem agora. E agora, tipo, que eu tô conhecendo um pouco mais do competitivo, mas eu joguei o Halo 5 online e, cara, é muito da hora. E, tipo, é diferente pra quem joga COD, é bem diferente, mas é um jogo, tipo, muito equilibrado, diferente de muitos CODs que já passaram por aí, e realmente conta bastante da habilidade. Então eu curti bastante de ter jogado o Halo 5. Então quer dizer que o Young apresentou o Halo, quer dizer, não apresentou o Halo, né, apresentou ao time, o JP ao time, foi isso? Foi o primeiro time é o JP e depois o JP é o time que daí, tipo, que eu fui conhecendo um pouco mais do Rio. Ah, entendi. E o Incêndio, como é que você conheceu o Young, alguma coisa assim? Bom, jogando, né? A live te demonstra aí sempre. Eu vou considerar ele um jogador bom de Halo, cara. Ele joga bastante tempo. Então, bastante tempo, não habilidade, viu, Young? Deixa claro. Bom, o Young é um parceirão, né? A primeira vez a gente jogou junto, né? E foi jogando, né? A live te demonstra também amigos, né? Não somente fora, mas você cria um vínculo aí com o pessoal que te... passam horas aqui jogando, então acaba fazendo amizades aí na live, né? E o Young foi um rapaz que a gente conheceu no Halo 3 ainda, né, Young? Halo 3, jogando, né? E esse vínculo foi somando com o tempo, né? Halo 4, enfim. Hoje Halo 5, então a gente tem contato mais direto, né? Uhum. E foi assim, é ó. Que é nosso técnico aí, né? Agora é o manager aí, né? Eu vou, inclusive falando em técnico, no Halo Bessa tem técnico também, né? A gente tá à procura de um. A gente tá com em mente alguém pra ser técnico, né? Que é o cara que fica atrás do time enquanto as coisas vão acontecendo. Então, tipo assim, o que passa despercebido pra você pode não passar pro técnico e o técnico passa pra você, né? E o tempo das coisas que vão acontecendo, tipo, se alguma coisa tá pra nascer muito importante, né? Por exemplo, um duplo escudo vai nascer no mapa e às vezes o jogador na euforia esquece. Então o técnico é pra sim. Isso. Então a gente vai atrás de um técnico aí. Todo competitivo é complicado. É pensar, é raciocínio rápido. E não só às vezes só dos jogadores, né? Às vezes precisa de ajuda, precisa de um apoio. Jogar Halo competitivo é complicado. E basta você ter um time bem focado, tem que estar com a mente descansada pra sempre ter um ótimo jogo, né? Não tem como. E o jeito que eu conheci, inclusive, o Andrei tinha gamertag de Ninja, né? E só ficava muito, tipo, nos custom com ele, assim, não tinha problema jogar com ele nem nada, porque o nome dele era Ninja e me lembrava um jogador profissional de Halo. Meu fã. O mais popular, assim, jogador mais popular de Halo, ele chama Ninja. Tipo, vamos por assim, o Neymar do futebol, tá ligado? Pode não ser o melhor do mundo, todo mundo assume que ele é o melhor do mundo, mas todo mundo gosta dele, todo mundo é fã do cara, entendeu? O cara mais popular de futebol é o Neymar, vamos por assim, e ele é o Ninja. Então, vamos supor que ele é o Neymar do Halo, assim, vai. E eu sempre curti bastante o Ninja, eu falei, mano, esse cara aqui será que ele é fã também do Ninja, tá ligado? Será que ele é fã do Ninja? Aí a gente continuou, assim, tipo, a gente era um dos poucos que assumia também que era fã do Ninja, né? Tem essa regregação, né, de quem é fã de Ninja, né? Eu sou um jogador, assim, que admiro muito. Pode ser brasileiro, pode ser pessoas de fora. Se joga bem o jogo, você admira, porque é um jogo, assim, que realmente te tira... Tu tem que tirar o teu melhor, entendeu? Às vezes até o dia você tem que estar... Ah, tu joga bem, mas no outro dia você não tá num bom dia, você vai jogar e você não vai jogar bem. Então, assim, é um jogo que você precisa ter atenção, né? Precisa estar bem focado pra as coisas fluírem bem no jogo, senão você precisa assistir bastante esses profissionais jogando pra você sempre estar evoluindo, né? E é o que acontece hoje com a gente. Então, assim, quanto tempo de treinamento por semana ou por dia, ou sei lá, quanto tempo de treinamento aí vocês ficam? Tem uma base de cálculo? Tem um período mínimo? Como é que é? Agora você me deixou curioso, peraí, desculpa, você me deixou curioso, Bessa. Vou perguntar pro JP primeiro. JP, no COD, quanto tempo é de treinar no COD? Vamos primeiro deixar ele responder, depois a gente responde o nosso. Vamos ver. Mas como assim, tipo, de... Quanto tempo que um jogador profissional de COD costuma treinar, assim, brasileiro no caso, né? Costuma treinar por dia. É bem diferente da gringa. A galera aqui no BR, É bem diferente, porque o COD é meio complicado, cara. É, a galera tem o público maior de competitivo de COD, jogadores em si, são a maioria menor de idade e tal, salvo, tipo, os top teams que acabam sendo maior de idade. Mas a galera que é mais compromissada, que fica nos melhores times, no caso, tipo, eles ficam treinando entre 4 horas, 5. No máximo 5. Você não tem, tipo, que nem LOL, né? Que daí as coisas são mais sérias, os caras ficam 7 horas, se for necessário. Mas os treinos a gente tem, né? Que eu acho que deve ter no Halo também, tipo, FPS, que é tipo treino tático, que realmente vai ver spots do mapa pra ver posição entre quem vai estar fazendo objetivo ou não, quem vai estar, tipo, matando os inimigos que vão pro objetivo. É, aí, tipo, isso seria um treino tático. E o prático seria mais, tipo, tá jogando com as outras equipes, então a gente eu acho que tem uma vantagem de ter bastante equipe, então dá pra ir marcando, né, a gente chama de team screen, que são os TS, vai marcando com as outras equipes, eles vão jogando e colocando em prática, né, aquilo que eles treinaram em teórico, mas são umas 4 ou 5 horas por aí, agora no Halo, hein? Fala aí, Ninja é jogador, eu não sou mais jogador, Ninja é jogador. Bom, pessoal, assim, ó, Halo, como eu tinha comentado, é uma dificuldade hoje pelo caso do servidor, então é difícil achar a partida, né, é difícil explicar o porquê que tá acontecendo isso e não achar a partida, né, mas como o Brasil tem bastante gente que joga Halo hoje no Brasil, e a gente vai mais pelos brasileiros, então a gente fecha custom, né, e a gente treina o competitivo, treina horas, né, não é um jogo, é demorado, não é, cada partida demora aí 10, 15 minutos cada partida, então até você preparar e organizar a partida, geralmente a gente, pra jogar todos os mapas e treinar, se dedicar, a gente fica entre 4 a 5 horas dedicado no Halo, cara, é todo dia, velho. É de segunda a segunda e é foco, porque se você é um jogo que você deixa de lado, você acaba perdendo aquela noção básica do time. Então o treino no Halo é focado direto. Nosso time joga direto. Tá certo, entendi. Bom, então o período de treinamento é quase o mesmo, né? Entre COD e Halo. Uhum. Sempre tem aquelas desavenças, assim, que talvez um não entre por algum motivo, né? Mas assim, é focado sempre o treino todo dia. Entendi. Bom, o JP já disse que joga COD, né? Já competiu em COD também, já, né? Eu competi no início que eu entrei no... Eu jogo COD desde o COD 4, mas o competitivo foi a partir do Black Ops 2, então faz um tempinho também. Eu entrei competindo, aí eu vi, tipo, cara, não era tão bom assim, né? Daí eu falei, tá, vamos tentar fazer outra coisa, né? No meio de competitivo de COD. Aí eu fui pra administrar a equipe, comecei a montar a equipe, administrar ela, e depois comecei a narrar também. Até um exemplo aqui de um cara, né? Tipo, pode perceber, todo mundo que entra no competitivo, joga e não é bom, vai virar narrador. É meio Olá. Vocês podem perceber, é um padrão isso, tá? O jogador, ou ele é aposentado, ou ele não é bom no competitivo. Aí ele vira narrador, vira caster. Mas aí eu também comecei a narrar. Eu participei eu fui narrador da MLG aqui no Brasil. Do ano retrasado, não, ano passado, acho que começo do ano passado, que teve até a etapa regional, né, do Brasil e toda da América Latina também e tal. Enfim, aí foi em São Paulo, foi lá na Raia, e beleza. Mas aí eu fiquei, deixei de lado a narração e fiquei só com a parte de administração da equipe mesmo. Agora tô no jeitinho. Mas é isso, eu comecei jogando, vi que não era minha área e parti pras outras áreas dentro do esportes mesmo. Não, besta, esse cara narrando, da hora, né? Da hora, esse cara narrando. O importante é ter o conhecimento, né? É, entendeu? É verdade. Assim, às vezes a gente tem um conhecimento, assim, teórico e tal, só que na prática, né, Yang? Não vai, né? Não vai. Eu não jogo COD, não. Não, mas o caso do Halo, entendeu? Por isso ele virou caster de Halo, entendeu? Você joga bem, Yang, você joga bem. Nunca me vi, tu vai ver quando você te pegar no Halo, filho. Imagina, obesa. Gente, se isso aqui fosse um videocast, ia botar a foto na tela desse cara na época que ele tava narrando. Primeira vez que eu vi esse cara, de verdade, foi ele narrando na MLG Brasil pelo COD. Eu falei, vou assistir o COD, né? Eu gosto de esporte, vou assistir o COD, só pra assistir alguma coisa de esporte. Aí eu vejo um cara um lado, e essa criatura, visão do inferno, do outro lado. Cara, corta, mano. Isso, corta. Cara, mano do céu. Imagina esse maluco loiro, mas bem loiro, tipo, loiro chamativo. Cabelinho estilo Johnny Cage, esse maluco aí, ó. Cabelinho estilo Johnny Cage, aquele loiro... Aquele loiro, não é loiro ouro, é loiro amarelo, tá ligado? Não é loiro. Muito da hora, cara. Aí eu nem sei esse maluco. Eu vi o... Chamou atenção? Chamou atenção. A primeira reação que você tirou de mim foi isso aqui, ó. Que esse maluco, velho? Eu nunca vi esse... Que esse cara? O importante do entretenimento é chamar atenção, cara. Você tá chamando atenção, pronto. Eu tá dando resultado. Eu faria um moicano no meu cabelo também, se eu fosse pra lá. Aí, ó, faz um moicano, cara. Você usa, tipo, esses chapeuzinhos estilosos que saem na foto, assim, tal. Pena que o pessoal não tem essa visão aí, né? Mas, tipo, já chama atenção também, entendeu? Já chama atenção. Isso mesmo. São técnicas de entretenimento. Tá, os ouvintes estão vendo aí, JP e o Ian, que discutindo por causa disso, né, amigavelmente, porque o Yang, ele virou narrador, né, ele narrou... Foi em dezembro, Yang, ou foi em janeiro? Foi em janeiro, né? Uhum, esse mês aí. Ele narrou o competitivo regional daqui da Halo World Championship, não é isso? Isso mesmo, narrei. Narrei não, comentei, né? O narrador foi o Pocotó, né? E eu fui o comentarista. Só que a gente generaliza e fala assim, ah, os dois narradores aí. E tá tranquilo. Mas foi muito da hora conhecer o Pocotó. O Pocotó é muito firmeza. Só pra deixar aí, só zoei. O Insane também já competiu com o COD? Então, eu jogava casualmente, né? Eu acho que é a mesma coisa que uma pessoa no COD vir pro Halo hoje pela primeira vez, né? Eu joguei COD e... Eu entendi a referência, viu? Competitivo, assim, não aconteceu. Mas pra conhecer o jogo, porque é um jogo muito bem falado, tem bastante times, né? Uhum. Então, todo mundo vai pra conhecer, né? Mas não joguei o competitivo do COD, foi mais, assim, pra conhecimento mesmo do jogo, só que a paixão é outra, né? Paixão é Halo hoje. Killtrocity. A GG Team, ela tem um patrocínio? Sim, agora ele já apontou pra mim. Gente, vocês precisavam estar vendo as nossas caretas aqui. Eles precisavam estar vendo. Porque também o chapeuzinho do Yang, quando ele abaixa, fica... Eles precisavam estar vendo, mano. Tô perdendo muita coisa dos bastidores. Então, aqui no GG Team, no COD, o que foi bacana, né? Porque a gente é a primeira equipe que é de uma empresa. Assim como acontece, por exemplo, com Kabum, ou até no LoL, tipo, tem time da Samsung, entre outros. Então, nós somos uma divisão de esportes da empresa que se chama GG Controles. Aí eles criaram essa divisão, me chamaram pra estar cuidando da marca, né? Cuidando da divisão em si. Então, eu sou o diretor do GG Team, tipo, toda a divisão. E com isso, a gente começou com o COD. Mas aí surgiu a oportunidade de Halo, a gente saiu, né, de classificação de time, a gente partiu pra uma organização, já que tá com dois jogos diferentes aí. Então, a gente tem um patrocínio direto da empresa, né, a própria empresa, a GG Controles, que patrocina os seus jogadores. Entendi, a GG Controles, que eles modificam, consertam controles, né, de PS4 e Xbox One. Isso, a GG Controles começou, acho que foi um ano e meio, por aí, tá? Mas ele começou, o Thiago, né, que é um dos sócios agora, ele começou realmente coisa caseira de tá consertando o controle dos amigos ou a galera da comunidade de competitivo de COD. Aí ele também conseguia colocar os pedals traseiros, que são aqueles botões, né, atrás do controle. Aí ia modificando um, ia modificando o outro. Ele também customizava o controle de alguns amigos. Aí os amigos começaram a gostar, começou o jogador a se interessar por isso, e assim foi. Aí hoje em dia, tipo, tá num patamar bem maior do que começou. Ele customiza, né, tipo, a pintura, seja, por exemplo, pro GG Team, a gente tem um controle exclusivo, né, que é o design dele, é só nosso e tal. Ele também torna o controle, o Pro Controller que a gente chama, que coloca os pedals, trigger stops, o grip, tudo isso, tipo, é pra estar tá ajudando a galera que quer jogar o competitivo, ou até mesmo que quer ter um controle que te dá todas as funções possíveis pra você realmente ter uma gameplay mais avançada e tal. E também ele conserta os controles, não só que são vendidos pra GG Team, pela GG Controles, como também se você tiver qualquer falha no seu controle, é só mandar lá que eles realmente consertam. Esses controles modificados aí, eles são liberados em uma competição? Lá fora a gente tem SCUF, né, que é Estados Unidos, Estados Unidos é bem forte, SCUF. SCUF Gaming, né? Isso, SCUF Gaming, e ela patrocina todo e qualquer campeonato de esportes no console. Pra você entrar na LAN em si, pra você estar participando do presencial, campeonato presencial, você pode ter ou um SCUF ou um controle default. Aí vai de você, mas não pode ser um outro alterado. Agora já, por exemplo, a ESL aqui do Brasil, a MLG também, e a BSOG, que é outra organizadora de campeonatos aqui do Brasil, e pra área de consoles, né, pra COD e tals, a BSOG é a que a gente tem a maior, a ESL tem vários outros jogos também de console. Então essas duas aí, as maiores, elas têm a parceria com a GG Controles. Então qualquer campeonato presencial aí acaba tendo essa preferência, né, entre o controle da GG Controles. Então só vai entrar a GG Controles ou controle default. Não vai entrar um SCUF, porque a GG Controles começou pequena, mas hoje em dia no território nacional tá bem grande. Então ela também começou essas parcerias, que foi bem bacana pro crescimento dela. Então sim, você pode usar esses controles que não são, digamos, alterados, né? Porque ele não tem uma função, tipo, de atirar mais rápido com, por exemplo, a pistola e tal. Não, isso não vai mudar nada. Ainda você precisa ir lá apertar o botão. O que modifica é, tipo, você tem um atalho para pro seu pulo, por exemplo, ou pra... A gente no COD usa pra pulo e o pro melee attack, né? Então, em vez de você ter que tirar o seu dedo lá do analógico pra apertar um botão na parte da frente do controle, você aperta com os seus dedos ali atrás do controle. Então, é tipo, é só isso, é um atalho. Então, não modifica a função que ele tem. Só dá um atalho, por isso que é permitido. E financeiramente, como é que a GG Controles atua na GG Team? Ela paga os jogadores? Como é que funciona isso? Então, a gente, por enquanto, a gente não tem um contrato desportivo profissional, que a gente fala, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem um contrato voltado ao esportes em si, não tem uma regra trabalhista ou esportes aqui no Brasil. Então, todos os jogadores que sejam de qualquer jogo da área de esportes, eles têm um contrato como se fosse um atleta comum. Então, eles são atletas. Eles são tratados como atletas. A gente não trabalha ainda com um contrato profissional, que daí envolve a questão salarial, dos jogadores estarem recebendo um pagamento fixo por mês, né? Mas a gente trabalha com o apoio dos equipamentos que eles precisam, seja do controle, né, da própria empresa, também os headsets, ou para jogar online, Xbox Live, ou no PS4, PSN Plus, a troca da gamertag, tudo isso. E o que é bacana também é que a gente tem um incentivo aos jogadores de saberem onde eles estão, né, de realmente entender o que é esse mercado de jogos e tal. Então, a GG também, a GG Controles, proporciona ao GG Team a participação deles em eventos de campeonatos que são dos jogos que a gente joga, tipo, ou Halo, COD, tipo, se tem um campeonato lá, a gente vai estar lá. E isso tudo pago pro jogador, tipo, eles não vão gastar nada com hospedagem, alimentação, transporte, enfim. É meio chato isso. É o que eu sempre falei pra eles, tipo, eu acho chato. Eu sempre quis pagar pelo meu cachorro quente nos eventos, entendeu? A gente não paga porque a GG Controles que vai estar fazendo isso. Mas o que é mais legal é, por exemplo, eu gosto de LOL, eu gosto de assistir campeonato de LOL, eu gostaria de estar no campeonato mundial no Rio de Janeiro de LOL. A gente pode proporcionar isso pra você, então o jogador pode ir até lá assistir tudo isso também pela GG Controles. É uma oportunidade dele estar conhecendo outro esporte, estar sabendo o que é isso e estar por dentro desse mercado de jogos. E uma coisa que é melhor ainda, por se tratar de uma empresa, se ela participar de um evento, por exemplo, a BGS que a gente tem aqui no Brasil, né, ela busca até, tipo, estar presente lá no evento e ela vai querer levar também os jogadores do GG Team. Então, se a empresa tiver um stand lá, a gente vai ter o espaço no stand. os jogadores vão ter espaço no stand. Ou até mesmo se a GG Controles não estiver lá, eu vou chamar todos os jogadores pra estarem lá e a GG só ajuda a gente, né, a pagar os nossos cachorros quentes. Ou seja, não tem uma ajuda financeira, digamos assim, de mensal como salário, um trabalhador, mas tem as suas facilidades, né? Tem. Como não é um contrato profissional, daí a gente tem benefícios que a empresa está cedendo. Mas não tem o contrato salarial, no caso. Eles não estão registrados assim como atletas e tal, mas tem todos esses benefícios que a própria empresa acaba cedendo para o Jiu-Jitsu, toda a divisão, no caso. E agora ainda mais porque esses garotos já estão... Esses garotos, né? Olha só como eu sou educadinho, né? O cara já tá lá com a família, assim, pai... Barbado, cara! Eu não sei se é educado ou não. Você fica de boa se eu falar garoto, né? Rapazes, a nossa família já desistiu de nós, velho. Tá jogando tudo bem, deixa o pai lá, né? Nem insiste, filho. Trazem até água, cara, ó. O filho traz água pro pai pra jogar videogame. Isso é outro mundo, né, velho? Conquista desbloqueada pra esse homem. Conquista desbloqueada. Família ajudando a jogar videogame. Troféuzinho da PS. É isso aí, velho. É isso aí. Mas enfim, eu esqueci o que ia falar, então é nóis. Então não era importante. Se esqueceu, não era importante. Se fosse importante. Não, era importante, porque eu tava falando. Só que a minha memória é uma beleza. Killtastrophe! Ô Yang, você aí de longe consegue ver uma certa estranheza em como o eSports em geral no Brasil cresce, assim como a crise que também só cresce? Você consegue ver alguma relação? Porque é muito estranho, cara. Porque você tem campeonatos de League of Legends, na Arena do Palmeiras lá, que é Allianz Arena, eu acho o nome, que vão... Várias pessoas lá, fica todo mundo alucinado com aquilo. E, cara, quase 15%, sei lá quantos por cento do país tá desempregado. Tudo bem, vamos botar aspas aqui. Joguinho não é pra todo mundo. Nem todo mundo consegue pagar joguinho. Verdade. Deveria, porque, tipo, é uma das... Mesmo estando em crise e tudo isso, a área de jogos ainda é o que mais cresce no país. Entendeu? O Brasil, em questão de evolução em mercado de jogos, ele tá, tipo, a todo vapor, saca? Mas eu não entendo. Faz uns 5 anos aí que tá assim. Faz mais de 5 anos, assim. Então, tipo, ele só cresce, sabe? Esse negócio de mercado de jogos só cresce. Aí a gente tava conquistando algo muito bom, que era a diminuição dos preços para jogos do console, né? O de PC agora começou a piorar também, o negócio de PC, porque tá vindo o jogo a R$250 no PC. Mas a classificação para tributação dos consoles em si, e também dos jogos para os consoles, é ridícula, entendeu? Tipo, cobra mais do que deve, entendeu? Tipo, é bizarro. Isso aí é o pior de tudo. Você aí pagam 200, 250 em jogo, e quando o jogo é ruim? Então. Faz o quê? Faz o quê, né? Quando o jogo é um Halo 4 da vida. Quando o jogo é um Halo 4 da vida, a gente faz o quê? O ODST, né? O JP. Aí, o jogo é um DST, você paga 200. É que o Halo aí no Brasil tem uma coisa que eu acho estranho, mas é porque ser um jogo da Microsoft, é tipo o Mario da Microsoft, né? O Mario da Nintendo é o Halo da Xbox, né? Então, os jogos do Halo são sempre mais baratos, são sempre tipo... É 150 no máximo, 170 no máximo. Ele nunca chega a 200, o Halo. Eu nunca vi chegar a 200. É que os jogos da Microsoft, que são tipo da empresa mesmo, desenvolvido pela empresa, aí chega no máximo a 179. É, isso eu acho bacana. Mas mesmo assim, né, meu? Eu acho um preço absurdo. Pra um jogo, eu acho um preço muito absurdo. Muito absurdo. Chegar perto de $200 é muito absurdo. Não, é bizarro, cara. Porque... Pô, o povo já não ganha bem, né, meu? Vamos. O povo já não ganha bem. E ainda, se quiser um lazer, ainda tem que pagar, tá ligado? Metade do salário, ou um terço do salário. É uma bosta, entendeu? Ridículo. Isso não só, tipo, você comprar o jogo, mas até como eu faço engenharia da computação, daí eu quero ir pra área de desenvolvimento de jogos. Eu trabalhava até final do ano passado em desenvolvimento de jogos. Pra área de desenvolvimento de jogos, as empresas que abrem aqui pra desenvolver jogos, seja pra PC ou até mesmo para console, como a gente já teve jogo brasileiro indo pro PS4, por exemplo, não existe incentivo nenhum do governo. Tipo, nenhum. Quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo. Entendeu? Pelo contrário, em vez de incentivar, você, por ter uma empresa que está desenvolvendo o jogo, você tem que pagar uma tributação de não sei que lá, enfim, você vai gastando ainda mais. Então, é uma área que o próprio Brasil deveria incentivar e investir. Entendeu? Sim. Porque, cara, não tem como. Não tem como. São números. Então lá. É só você ver, tipo, jogos. Maior mercado de entretenimento do mundo. Já passou cinema há muito tempo, entendeu? Então, é investimento certo. Só que precisa de investir e também incentivar. Ainda mais que aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de tipo, ah não, é só um joguinho, ou vocês vão perder tempo, ou até mesmo tipo, não, isso só vai fazer mal pro meu filho, então tipo... É difícil crescer nessa área. A gente não pode esquecer também que de qualquer jogo, mesmo o Halo, a gente compra o jogo ou qualquer outro FPS sabendo que você joga por um determinado tempo e depois eles lançam umas DLC ou mapas. Não é muito tempo ainda que quando lançaram o Halo 4, você era impossibilitado de jogar partidas em determinados matchmaking por causa que você não tinha os mapas. Você era meio que obrigado a comprar. Então, além de você ter o jogo já pagar um valor absurdo, você ainda era obrigado pra continuar o jogo a comprar aqueles mapas, senão você não jogava online. O brasileiro se ferra mesmo, não tem jeito, né? É pra jogar um simples game, é... É tenso. E toda essa dificuldade que nós falamos aqui, o eSports está crescendo estrondosamente no nosso país, cara. Isso que é o mais impressionante. É que tá, como eu falei, né? Se com todas essas dificuldades a gente tem já esse crescimento, que é notável até para países... países da Europa, até mesmo da América do Norte, eles reconhecem muito tudo que o Brasil faz para o mercado de jogos. Todo esse dinheiro que é gasto para comprar jogos ou investir em jogos. Só você ver, tipo, que hoje em dia é difícil ter um jogo que não é dublado em português no Brasil, entendeu? Pode não ter, não sei, em alguma outra língua, mas tem o português brasileiro, entendeu? Então, isso já é notável. Todos os outros países já veem isso. Só que se a gente tivesse um incentivo do governo, até mesmo diminuir a taxação, ou até ajudar esse mercado a crescer, cara, ia ser simples. É lógico. Se diminuir o preço, eu que compro um jogo por 200, se tiver 120, eu vou comprar dois, entendeu? E assim começa a movimentar mais ainda o mercado. E aquele que não tinha chance de comprar de 200, de 120, agora pode, entendeu? Então é tipo, é lógico, saca? E aí o eSports, querendo ou não, movimenta muito tudo isso, porque é um mercado competitivo. E os jogadores estão, por exemplo, seja de COD, Halo, LoL, qualquer outro, CS, enfim, eles são aqueles jogadores, tipo, os profissionais. E eles entendem muito de jogo. No que eles vão falar numa live stream ou num vídeo sobre o jogo, aquele player que joga casualmente começa a acompanhar, começa a entender um pouco mais e vai se interessar por esse jogo que ele tá jogando e também, possivelmente, do que vai ser lançado daqui a 2 anos, 3, tanto faz, entendeu? Então, o eSports é muito importante nisso, pra tá divulgando essa... pra novos jogadores estarem entrando também, né? Porque daí a pessoa acaba ficando interessada, vou entrar nesse meio, também treinar competitivamente, ou até mesmo pra jogadores que, tipo, acabaram de conhecer o jogo, eles vão entender um pouco mais de toda a técnica e tal, então é bem legal. E aqui no Brasil, como você disse, tipo, mesmo com toda a dificuldade, a gente tá crescendo. Pergunta pro Insane. Insane, você costuma acompanhar muito essas competições de Halo? Sim, bastante. Eu acho que através deles, através enfim, dos profissionais de Halo, né? Eles conseguem te trazer uma forma diferente de jogar. Às vezes, o que você faz de errado no jogo, você tenta modificar assistindo, né? Procurando sempre por vídeos, procurando sempre por profissionais que estão nessa área já há anos jogando, competindo sempre pro mundial, né? Esses aí trazem sempre uma jogabilidade diferente que você pode buscar através, né, de melhorar o teu desempenho no jogo, né? É muito bom você sempre buscar o teu erro sempre com o crescimento do teu jogador, né? Você não acha complicado você conseguir ter um time favorito quando a alternância de jogadores nos times ele é muito grande? Eu sinto isso quando eu acompanhava um pouco mais, é que eu via um campeonato, um jogador em um time, de repente ele tá em outro time completamente diferente, com jogadores que são de outros times, muito mais um apegado de jogadores de um novo time do que eles tentarem meio que criar uma identidade e aí mandar pra frente aquele time. Eu sinto que os jogadores de Halo, pelo menos nessa época em que eu estava acompanhando, que era um tempo meio obscuro para Halo, foi logo depois ali do primeiro e único campeonato da MLG de Halo 4, começou a vir a Arena, não sei o que lá, um campeonato muito, que não deu muito certo para Halo, e aí eu sentia que os jogadores, eles tentavam muito mais fazerem o nome deles, serem conhecidos por meios de streams ou por meio de YouTube, do que formar realmente um time. Ah, eu acho que você tá falando Arena Gaming League, né? AGL. Exato, exatamente. Isso aí foi praticamente, segurou Halo 4, isso aí. E Halo 4 era um jogo tão, tão ruim, em questão de multiplayer, era um jogo tão ruim, sério, que o que segurou foi essa organização AGL, que é uma organização independente, totalmente independente, sem patrocínio praticamente nenhum, a fazer campeonatos de, o quê? 5 mil dólares, 10 mil dólares, no máximo. Ia ter um campeonato de 10 mil dólares que foi cancelado, que seria o último, pra fechar, né? O décimo AGL. Cancelado, ia ser o maior prêmio que seria na AGL. E foi o que segurou Halo 4, praticamente. Segurou até os brasileiros a jogarem Halo 4, foi o que segurou a gente jogar Halo 4, por causa que a gente via os profissionais jogando na GL, então a gente jogava também nos modos deles, entendeu? Mas por nós, a gente voltar pro Halo 3, que foi o que aconteceu. Depois acabou a GL, acabou tudo, a gente falou, quer saber? Vamos voltar pro Halo 3. Adivinha só o que aconteceu? A população do Halo 3 ficou maior que a população do Halo 4. Nos verdade, últimos, verdade. No fim do período do Halo 4, ninguém tava mais no Halo 4. Tinha o quê? 2.000, 3.000 pessoas no jogo, entendeu? E aí, foi aquilo. Eu falei, não tô nem aí, eu vou jogar Halo 3. Tem mais gente no... Era mais fácil achar partida no Halo 3, era mais rápido. Tinha muito mais gente no Halo 3. Todo mundo, América, Europa, Brasil, todo mundo, praticamente a maioria foi lá e migrou de volta pro Halo 3 e ficou só os noob mesmo no Halo 4. Falo mesmo, porque é noob. Ficou só os noob no Halo 4. Maldade, fazer, sei. Fazer igual o Breaks falou no YouTube dele. Ó, se você usasse a R, né, a Assault Rifle, a metralhadora, antes do Halo 5, você era noob. Se você via alguém usando, era noob. Ou era noob, chegou no jogo há pouco tempo, mas era noob. E é isso. Tem lógica, tem lógica. Porque a arma era... A questão de trocar, o time sempre tá girando, os jogadores, né? É uma coisa da adaptação, né? Tem gente que, eu sou bom, você é bom, você também joga bem, vamos formar um time. Mas assim, não adianta você formar um time desse jeito. Tem que ter um algo a mais. Você, além de ser jogador bom, você tem que ter aquele trabalho em equipe, que às vezes, mesmo treinando, é difícil. Então, por isso que eu acho que os players se adaptam melhor à troca, né, de times, né? E procuram sempre estar girando, procurando onde se encaixa melhor, né? O time perfeito, né? Ficam procurando o time perfeito. O time perfeito aí, até agora, que não mudou faz muito tempo, é o EG, né? É o EG, o Evil Genius, que ganhou as duas primeiras temporadas do HCS, do Halo 2 Anniversary. Não trocaram mais nada, ninguém lá dentro trocou. Os outros times já tudo trocando, tá um drama de trocar jogador pra lá, jogador pra cá. E é, entendeu? Tretinha, é invejinha. Mas o ID é o único que manteve. Também, né? Você não mexe em time que tá ganhando, né? Os caras tão campeão até agora, os caras não vão mexer lá. Mas tem muito drama. Eu não gosto, mano. Eu não gosto. Primeiro porque quando troco jogador, eu sempre fico vendo pelo Twitter. E aquelas tretinhas infantil, entendeu? E aquelas alfinetadas infantil um pro outro. Umas paradas muito, muito besta, entendeu? E você, tipo, você fica sendo obrigado a ser fã do jogador, torcer pro jogador dar certo no time, ao invés de torcer pro time, tá ligado? Porque, se torcer pro time, aqui no outro campeonato, daqui, tá ligado? Uma temporada, duas temporadas, o time já vai estar, tipo, desfeito. Dois vai estar pro lado, dois vai estar pro outro, sabe? Então, sei lá. Ô, perguntinha aqui, o Elamite ainda joga competitivo? Ou ele é manager, coach, essas coisas assim? O Elamite, ele fez o que eu tava fazendo nesse qualifier aí. Inclusive, eu vi ele na norte-americana, que é um cara no estúdio, né, da MLG gringa, e tinha outra caixinha de Skype, e era o Elamite fazendo os comentários. Então, o Elamite tava fazendo os comentários, ele tava como comentarista da norte-americana nesse mundial aí. O Elamite foi um grande jogador aí na época dourada, digamos assim, do Halo, né? Uhum. Vamos ver se com Halo 5 ela volta, né? Oh, tá voltando. Eu tô gostando de ver, igual aquilo, né? A gente tava falando de Halo 5 antes de lançar, né? Todo mundo tava com receio, eu tava com receio, acredito que o Andrei também tava com receio do Halo. Bastante. Era um jogo assim que, por causa do Halo 4, né? Aqueles lançados remake também ali, o Master Chief Collection. Deu errado. E foi uma decepção, assim, ó, terrível. A gente achou que o Halo não ia ter mais volta, mas. Que bom, né? Que bom, né? Deu certo. Finalmente fizeram um jogo assim, ó. É o Halo 4 que tava todo mundo esperando, é o Halo 5 hoje. Exatamente. O Halo 4 sem defeito nenhum. É tipo 90% do Halo 4 não tá lá, entendeu? Não tá lá, realmente. É. Então é isso aí. Preparação. Como é que... Vamos lá, JP. Como é que você se prepara fisicamente, psicologicamente pra um competitivo aí de Halo? Porque assim, trash talk rola, né? Sempre, né? Então, é, quem mais sofre nisso tudo acaba sendo os jogadores, né? Porque, como eles, o Vicente pode até falar, tipo, quando eles estão jogando lá, tem a pressão dos managers, tem a pressão deles com eles mesmos, tem a pressão dos seus teammates, junto à pressão do adversário. Então, só tem pressão, entendeu? Então, a preparação que a gente faz é sempre com os jogadores de estar conversando, orientando e conversando mais. Antes de cada campeonato, é tipo, deixando eles calmos, tranquilos. Durante o campeonato não tem muito o que fazer, todo mundo acaba ficando meio estressado, assim, tá, por causa das partidas, mas aí a gente sempre, pelo menos na galera do COD, ainda não tive um campeonato com eles, né, do Halo, mas pelo menos a galera do COD, tipo, é sempre conversando entre as partidas, deixando eles um pouquinho mais calmos aí, na medida do possível, e quando é campeonato em LAN, não existe como não ter trash talk, tipo, é impossível, a galera tá lá, é uma energia muito da hora, então você tá jogando, você tá numa energia junto aos seus teammates ali do lado, tem uma galera, às vezes, né, quando tem público, tem a galera da torcida que fica gritando junto, aí você levanta e, né, fala alguma coisa pro seu adversário, acaba acontecendo, né? às vezes é mais de boa do tipo, não, geralmente, muitas das vezes, porque, tipo, os jogadores acabam assim, mesmo que o adversário é amigo, né, então, uns ou outro, isso é normal, mas é sempre, tipo, seu lixo, você é ruim, isso, né? Você é o lixo, você é ruim. Tem uns caras folgados lá, besta, que, putz, tem, mano, tem vídeo, besta, você procura no YouTube, Call of Duty, Esports Brasil, Trash Talk, tem vídeo só disso, de montagem, só com os caras fazendo Trash Talk, é muito engraçado. Mano, tem uns caras muito folgados. Já vi. Uhum. Os caras muito folgados. A melhor zoação que eu já vi foi no The International, que é o campeonato mundial de Dota. Um jogador tinha feito lá uma jogada que, tipo, é muito difícil de fazer e tal. Ele fez, tipo, totalmente sincronizado. E como é MOBA, né? Então, às vezes, tem que ser muito sincronizado. E ele conseguiu fazer uma proeza muito louca. Ele pausou a partida. Pausar a partida em campeonatos, assim, é tipo... É tenso, né, cara? Tipo, pausar uma partida num mundial. Pô... Não é? Você tem que estar, tipo, passando mal, ou tem que acontecer alguma coisa com você pra você pausar a partida. Beleza, ele pausou a partida, saiu, né, da cabine dele, porque tem as cabines de jogadores. É. Né? Ele saiu, começou a dançar o Pagan Style na frente dos outros, entendeu? Tipo, como se tivesse acontecendo. Eu quero ver. Normal, isso. Tipo, não, normal. Mas, tipo, foi a coisa mais épica que eu vi na minha vida até hoje. Caramba. Tipo, do nada. Foi literalmente do nada. Ele fez a jogada, nem terminou a jogada. Ele pausou a partida no meio, saiu assim tranquilamente, começou a dançar o Pagan Style na frente e voltou a jogar. Tipo, tá, tudo bem, né? Não tem como, é tipo, é uma energia de campeonato e LAN, a galera tá numa energia muito louca lá, e é muito bom, tipo, querendo ou não, tem que acontecer, né, é bacana até acabar vendo essas coisas, mas é tudo isso, tipo, é mais uma preparação física porque é cansativo, acaba sendo cansativo você passar um campeonato, até narrar, né, o Yang, tipo, narrar ou comentar um campeonato, tipo, às vezes são 4, 5 horas, você tá lá, mesmo que você não esteja no intervalo de 15 minutos, ótimo, mas você tá lá, você vai pegar lá. Água e voltar, é o máximo que você pode fazer. É isso mesmo. E em LAN, tipo, você vai tomar água, ir no banheiro e voltar, não tem muito o que fazer. Esse é o seu descanso. É isso mesmo. E tipo, você fica muito cansado por causa disso, é você focado todo o tempo de campeonato. Jogadores ainda, né, tem os entre-jogos, você tem que esperar acabar um outro jogo pra estar jogando de novo, mas mesmo assim, esse é o cansaço corporal. Mas fica mais pro mental mesmo, porque por ser um ex esportes, o que conta mesmo é tudo aquilo de reflexo, de jogo. Então, velho, tem que estar muito treinado e a cabeça dói, você fica estressado. Então é mais mental mesmo que a gente precisa trabalhar. Que daí, isso que os managers acabam ajudando lá os seus jogadores, ou até mesmo o treinador ou o técnico fica junto com a equipe. E é exatamente por isso que você falou que eu acho e concordo com quem diz que é e-sports é realmente um esporte, porque existe todo um preparo, existe um preparo físico, mental, psicológico. Você se estressa, você cansa, pode não ser fisicamente, pode ser mentalmente, você ali fica tenso, não é o seu corpo todo que pode doer, mas no mínimo a sua mão vai ficar enrijecida, qualquer outra coisa, qualquer coisa pode acontecer no competitivo. E os jogadores estão mostrando que eles devem ser respeitados, e o eSports, Halo, League of Legends, Call of Duty, Dota, FIFA, Pro Evolution Soccer, qualquer coisa tem que ser respeitada, qualquer jogo tem que ser respeitado da maneira em que ele é jogado. Eu não gosto de League of Legends, tudo bem, mas eu tenho que respeitar que lá em São Paulo, na Allianz Arena, eles têm um mega evento. Eu tenho que respeitar que Dota, se não me engano, deu a maior premiação. 10 milhões de dólares, não foi? Sim, um pouquinho. Isso aí é uma extrema minoria das milhares de pessoas que jogam Dota. Mas pelo menos tem ali, ó. Tem ali o campeonato pro cara ir lá disputar. É uma mega cena, né? Exato. Mega cena essa grana aí. Não, são muitas, né? São muitas. E-sports é um esporte de verdade. E por mais aí que ano passado rolou muita confusão, porque o canal americano ESPN, eles mostraram uma competição de, acho que Call of Duty, durante os X Games Aspen, né? E os jornalistas de esportes começaram a falar que não era esporte, coisa e tal. Mas, tipo, isso não era nem no canal principal da ESPN. Assim como aqui no Brasil, a gente tem a ESPN, nós temos a ESPN Brasil, nós temos a ESPN+, tem lá o canal ESPN Notícias. Nos Estados Unidos tem 15 milhões de ESPN, tem ESPN exclusivo para esportes universitários, se não me engano, não é isso, Young? Uhum. Aí, o Yang até confirma. E esse campeonato que eles mostraram era, tipo, num canal, num braço da ESPN, não era nem no principal deles. E os caras começaram a reclamar lá, como se tivesse alguma coisa muito melhor pra passar ao invés de um campeonato de Call of Duty. Talvez tenha, talvez não tenha, a gente não sabe. Mas que o eSports está ganhando um espaço enorme no mundo inteiro e merece o nosso respeito, isso ele tá. É, sim, cara. A galera até do Brasil tá mudando, mas no Brasil sempre demora mais, né? A gente tá acostumado com isso já. A gente sabe que vai demorar mais. Eu vou tá velhinho já, tipo, daí sim o eSports aqui vai ser honrado. Calma, mas... calma. Espero que não. Mas, assim... A galera tem que começar a ver o porquê é esportes. Tudo que você, tipo, tem essa preparação técnica, tem essa preparação com um treinador, com um técnico, você tem administradores, você forma uma equipe, cara, qual é a diferença? O xadrez é um esporte, só que você não sai correndo com uma peça de xadrez ou com um tabuleiro, você não tá se exercitando, entendeu? Mas o xadrez é um esporte, só que muita gente pode achar que não, mas é. Só daí a gente passa pro eletrônico, só porque é eletrônico, é videogame, não é esporte. Cara, esse foi o exemplo perfeito que você deu aí do xadrez, porque é mental, né? O esporte eletrônico, ele é um esporte mais aqui do que físico, né? Tanto é que você usa as mãos, você não usa mão, perna, braço, tá ligado? Ombro, não tem essas paradas, mas é electronic sports, né? Então é esporte eletrônico, e no eletrônico é o que a gente faz no PC. A gente tá mais aqui, é mais nossa cabeça, nossa mentalidade, nosso foco aqui, na TV. É aquilo, cara, é lógica e reflexo. É raciocínio, reflexo, todo tempo. O esporte é isso. E, tipo, por isso que é um esporte. Esporte, entendeu? Por isso que o nome é e-sports. A única diferença é que é eletrônico. A única diferença. Exatamente. Eu poderia estar jogando xadrez eletrônico. Aí seria um esporte. Só que, como é eletrônico, cara, é e-sports, entendeu? É a única diferença. Daí, só que, assim, lá fora, tá, tipo, já tá mais difundido isso, a galera já entende mais. A Europa já entende muito, Estados Unidos já começou a entender muito, já tem faculdades que têm suas equipes de esportes, então as universidades conseguem jogar. Já tem, tipo, faculdades que você consegue tá jogando o esportes e também já tem uma bolsa por causa disso, entendeu? Isso. Então, tipo, são várias coisas que já aconteceram que estão mostrando, tipo, isso é importante também, é bom incentivar. E outra, algo que já começa a mostrar aqui pro Brasil, que a gente já caminhou e já deu bastantes passos largos, eu vou até dizer assim, né? Porque a gente tem time de futebol aqui no Brasil que já tem times de e-sports. Uau. Tipo o Santos. Uau. O Santos, ele tem a sua equipe de e-sports. Ah, é mesmo? É, o Santos tem uma equipe. Eu sou santista, mano. Aí, ó. Que eles jogo? Eles têm uma divisão de... Se eu não me engano, se eu não me engano, tem LOL, CS mais algum, se eu não me engano. Se eles quiserem abrir então... uma live de Halo aí, você. Aí, ó, já ficou emocionado. Já, o garoto. Santista vai chegar com nós. Mas. Legal. São várias empresas que começam a perceber que isso é vantajoso. Porque é assim, que nem acontece, por exemplo, o YouTube da vida. No que você tem uma loja de eletrônico, ou de jogos, tem uma loja de jogos e tem um cara que faz videojogos e tem 1 milhão de inscritos, tem por vídeo 100 mil pessoas que estão assistindo, se eu pagar lá pra ele anunciar meu produto, é um canal direto, entendeu? Uhum. É um canal, tipo, que eu tô... Tipo, eu vou estar divulgando o meu produto para as pessoas certas. Não é, por exemplo, na televisão, que eu pago lá trocentos mil e tá indo para todo tipo de público possível. Criança, idoso, adulto, gosta ou não de jogos, enfim. É variado. Já num canal do YouTube, não. É a mesma coisa com um time de esporte. Se eu tô patrocinando, se eu tenho... Eu vou usar a própria rede de controles. Ela faz controle personalizado ou até mesmo com os profissionais, né? Os pro controllers. Beleza. Se eu tô, tipo, patrocinando equipes de esportes, eu tô indo direto ali no público, entendeu? Eles vão usar meu controle e a galera que vai estar assistindo, vai estar conferindo os seus campeonatos, vai estar vendo minha marca e vai comprar, tipo, de mim. É direto. Sacou? Então é simplesmente tipo uma divulgação direta, não tem como você errar, saca? Então as empresas aqui do Brasil já começaram a ver isso. Time de futebol aqui do Brasil, tipo, futebol que é difundido sempre como esporte brasileiro, né? Então o futebol também já tá começando a ver isso, porque você paga muito por um jogador, né, de futebol, e são 11 na verdade, mais os reservas. Então você gasta muito com isso, todo o treinamento que eles têm, todo o gasto, tipo, de infraestrutura e tal. Enquanto no e-sport, as premiações são, por exemplo, quanto que tá a premiação lá do México que vocês vão ser? $15 mil. 15 mil dólares. Tipo, básico. $15 mil. O time do Santos talvez não tenha faturado isso em quantas horas pode ter de campeonato? São 2 dias? Tipo, que sejam 12 horas. Dois dias. 12 mas horas. Não sei se foi confirmado. Mas é mais ou menos isso. Tipo, sejam em 12 horas. Em 12 horas, você acha que o Santos consegue ganhar $15 mil? Tipo, assim? Não. Então é por isso que mais empresas e mais pessoas estão começando a enxergar isso como um negócio. E que realmente é. O e-sports é um negócio. Então, para todas as empresas que começam a perceber isso, quanto mais empresas investindo, maior competitividade também entre as equipes, que é bom, né? Porque uma equipe querer ser melhor que a outra, é isso que é um competitivo. É isso que é um esporte real, né? Confirmar então... aí, o Yung pode confirmar, é $15 mil? O sul-americano? No México lá? É. Então, é rumores que é no México, né? Por isso a gente fala México, mas é mais de $10 mil, garantido. $15 mil foi dito, mas é misturado com prêmios, entendeu? Então é $15 mil e também tem prêmios. Então pode ser que você ganhe, vamos supor, $12 mil e o resto tem prêmios, saca? Uhum. Sim, equipamento, roupa... Ó, $10 mil, é que seja novo. É grana demais, né? Ainda assim é grana. Vai somar isso aí em dólares pro Brasil, então multiplica, né? Aí quatro, a gente pega, passa de 4, gente. A gente pega o LoL. O LoL aqui no Brasil tem premiações muito grandes também. Cara, vale mais a pena estar investindo numa equipe de LoL do que em 11 jogadores de futebol, entendeu? Aí a gente já tem a CNB agora, eu acho, se não me engano, a CNB, né, uma equipe de LoL, que agora tem um patrocínio da Adidas. Tipo, as jerseys dos jogadores estão sendo feitos pela Adidas. Tem só um time de Halo, truta, na Europa, que tem patrocínio da Nike. É da Nike! Aí, cara, você fala, tipo, Adidas, Nike, cara, são empresas que patrocinam esportes comuns, basquete, vôlei, futebol, enfim, diversos. agora tá, eles começaram já viram isso. E é que é um investimento também certo. Cara, eu comprar uma jersey de uma equipe que você é fã e ainda da Adidas é demais, entendeu? É épico, é muito da hora isso. Então, ver isso acontecendo é realmente fantástico. Aqui no Brasil, ainda bem que a gente já tem, tipo, o LoL encabeçando o avanço de esportes aqui no Brasil, tipo, é notável isso, não tem o que falar. Então, trazendo, por exemplo, uma Adidas pra um time de LoL é fantástico, cara. É uma coisa épica. Só espero que mais empresas comecem a ver isso, né? Tipo, a gente quer esse mercado agitado. Ganhar os tênis da Adidas também, já pensou? Chato, né? Só pra lembrar, esse campeonato do Halo, né? O sul-americano vale mais de $10,000. O time que a gente tá aí trabalhando pra que seja GG, e eu tenho muita fé nesse time, eu não estaria aqui se eu não tivesse a fé que eles iam ganhar esse sul-americano, mas é independente, sabe que tudo pode acontecer e tudo mais, que seja um time brasileiro e que seja GG, né? E eu quero muito ver esse time, quando eles ganham, eles pegam uma vaga pra vir pras finais aqui nos Estados Unidos e disputar por praticamente, eu já vou te dizer aqui, $3 milhões, ainda não foi anunciado que é 3 milhões, mas era $1 milhão, todo mundo tava muito eufórico, e depois de um mês subiu pra 2 milhões. Já passou mais de um mês, eu acredito que já passou de 3 milhões, ou tá chegando em 3 milhões aí, mas é mais de $2 milhões, quase $3 milhões o campeonato de Halo. Então é algo que você vai disputar assim, e um brasileiro disputar isso agora, fora do país, no Halo ainda, que é, era muito pequeno no Brasil, não teve pouco espaço no Brasil, depois de 2008, né, que foi a última oportunidade que teve, com a WCG, no campeonato de Halo 3, é muito grande, porque independente de eles ganharem $2 milhões ou não, é a visibilidade do esportes no Brasil, pro jogo Halo, e pro time que vencer também, pra empresa que tá patrocinando, pra todo mundo, sabe? Então é um crescimento geral, né? Então eu só espero que realmente dê certo, eu espero que a Sul-Americana seja muito boa de se assistir, intensa, vai estar aí na Twitch aí, que a gente vai, não sei se vai deixar aí na descrição, mas não sei se pode, não sei se tem descrição, mas vai estar na Twitch, vai estar pela SL provavelmente, ou MLG, vai ser louco. Eu gostei pra caramba de comentar, eu achei intenso demais a última qualifier, porque teve momentos decisivos em, isso é a parada do Halo que a gente gosta, né, tipo, tem momentos que se decide em segundos, né, o jogo tava o quê? 2-1 pra um time que a gente já sabia, pensava que ia ganhar, né, eles só estavam ganhando, faltava 10 segundos. Nesses 10 segundos, o time adversário pegou a bandeira adversária e deu tempo no último segundo de eles colocar a bandeira no lugar e dar 2-2 e ir pro acréscimo de 3 minutos. Então foi um negócio assim que, tipo, nossa, velho, se assistir... Foi épico demais. A gente, pô, até eu fiquei tipo, nossa, meu, no último segundo. E o Pocotó também ficou doido, aí começou aquela coisa toda, entendeu? Então foi um nível de intensidade de Halo Esports no Brasil que a gente não esperava ver. Eu não conseguiria imaginar, tipo, há 3, 4 anos atrás, sabe? Jamais. Principalmente com jogos que não deram certo, como Halo 4 e o Halo 2 Anniversary, que também não deu muito certo, apesar de ser um jogo com grande potencial, mas é isso, sabe? É uma grande oportunidade pra todo mundo, pra GG, pra patrocinadores, pra visibilidade de jogadores novos, né? Jogadores que estão chegando agora, quem quiser também entrar no esporte de Halo, é só saber se o multiplayer pro Team Arena, entendeu? Que você vai experimentar como é que é. E não tem restrição, não tem, como é que eu vou dizer, segregação assim de jogador. As organizações estão procurando abrir line de Halo. Muitas organizações estão procurando abrir line de Halo. Já abriram já o quê? 3, 4 organizações já abriram line de Halo e tem mais procurando pra abrir ainda, né? Então se você quer entrar nesse mundo, a única coisa que você precisa fazer praticamente, o esportes roda no Twitter. Mas por aí, tem que ter Twitter, velho. E seguir as organizações, entendeu? Procurar saber quem tá procurando jogador, porque tem muita gente procurando, pra poder fazer crescer mais ainda, não só a sua imagem como jogador e profissional de um esporte eletrônico, quanto o jogo que você gosta pra caramba de jogar. É isso que eu acho bacana. A jogabilidade de Halo 5 já tá boa, né? Então agora com essa divulgação, mais com a gente, né? Eu, o próprio jogador, né? Do competitivo, poder ter essa oportunidade de levar o brasileiro vai assistir, né? O brasileiro vai ver, quem não conhece vai conhecer o Halo, o que é o competitivo do Halo, e com certeza esse jogo aí vai tá trazendo muita coisa boa pro Brasil aí, cara. Halo 5 tá evoluindo demais, tá melhor do que os outros que não era conhecido. Então agora é a hora de demonstrar esse jogo e fazer valer a pena no Brasil. Com certeza. E que Halo 5, cara? Você não sabe o que eles fizeram, Bê? Você jogou Halo 2, Halo 3? Chegou a jogar? Eu joguei, eu tô fechando o Halo 2. Ah, você tá falando de multiplayer? Multiplayer eu não joguei nenhum dos dois, só joguei o Halo 4. Mesmo se você não jogou multiplayer, você lembra daquela arma que dá 3 tirinhos, aquela 3 tirinhos rapidinho, que tem a mira, a gente chama de Battle Rifle, rifle de batalha? Isso. Eles estão colocando essa arma no Halo 5 esse mês, você sabia, Andrei? Eu não sabia, cara, não sabia, sério. Colocando a arma clássica, ao invés de ter essa BR aí, estilo Call of Duty. Como assim? Eu não entendi a referência. Eles vão colocar a BR clássica. Então, tipo, essa BR que você vê aí no Halo 2, a rifle de batalha que você vê no Halo 2, Halo 3, você tá jogando, vai estar no Halo 5 agora esse mês, nesse último update que vai ter aí. Último não, né? Mais um update que vai ter aí, que se chama Infinity's Armory. Vai vir armadura nova, uma parte de coisa nova, mapa. E vai vir essa Battle Rifle. Esse, logicamente, ela é lendária, então pra conseguir tirar ela vai ser meio treta. Lendária. É, vai ser lendária, mas... E já fiquei sabendo que vai ter como colocar essa arma no mapa. Então eu acredito, espero, que os próximos mapas de competitivo, os próximos modos competitivos sejam atualizados, eles coloquem essa arma no lugar, a arma clássica que a gente tá acostumado, no lugar da BR atual. Não que a BR atual não seja legal, eu acho ela bonita também, bem atual, mas a BR clássica, mano, é um feeling muito legal. É top, é. Mas tá mais pela pistolinha agora, né, velho? Então eles têm que mudar, isso aí. É normal uma pistolinha no... Não era. Na verdade, era uma segunda opção. Era uma segunda opção em outros Halo e agora botaram ela, deixaram ela forte demais. No COD, você só pega a pistola secundária, tipo, você pode colocar a pistola, né? Ou lança-míssil, enfim. Mas você só, tipo, você só usa a secundária em caso, né? Quando acabou a munição, você tá no gunfight ainda. Mas é que daí eu tava jogando. Quando eu comprei o Halo novo, o Halo 5 e tal, eu fui jogar modo que era. Eu acho que era o competitivo Arena. Aí eu comecei, tipo, eu não conseguia matar com a Assault Rifle, cara. Eu não ia, eu peguei a pistola, tipo, cara, aquela arma é fantástica, a pistola é magnífica, não precisa de mais nada no jogo, tipo, é ótimo, a pistola e uma sniper marota lá, que tipo, você pega de um spawn, não sei. Não, essa magra era pra mim não era a segunda opção, não. Essa magra aí no Halo 3 pra mim era o quê? Quarta, quinta opção. Eu jamais pegaria magra no Halo 3. Pistola? Tá louco, a pistola no Halo 3 eu nunca pegaria. Nossa, mano. Senhora. Que hora, cara. Ruim, ridículo. Sabe que isso aí, o Halo 5 foi um teste pra todos os jogadores, né? Eu acho que ninguém esperava por uma modificação. Todo mundo espera pela BR ou a Sidehall, a rifle, né? Uhum. A principal, né? Tem que ter essa aí, né? E tu vê que os caras modificaram o jogo, botaram uma arma secundária e ninguém era acostumado a jogar com a segunda opção, né? Ninguém gostava. E tivemos que se adaptar, entendeu? Quem joga de Halo tem que se adaptar e foi o que aconteceu, né? É jogável. Eles fizeram uma arminha principal jogável. Não reclama, porque o COD muda todo ano, cara. Tipo, isso é triste, cara. É triste, pô, eu não gosto disso. O COD pesa, cara. Não dá nem pra se acostumar com os mapas do jogo e muda, né, velho? Não, teve coisa pior do ano passado pra esse. Que foi assim, quer dizer, do ano passado pra esse ano, enfim, pro final do ano passado. É que, assim, o COD passado, que era o Advanced Warfare, ele era, o competitivo era no Xbox One. O competitivo você tinha que ter um console Xbox One pra jogar. Aí esse ano é no PS4. Olha só, mudou um pouco e mudou a plataforma. Então, tipo, bacana. A Activision firmou o contrato com a Sony, né, e agora, além dos DLCs saírem primeiro no PS4, o competitivo também tem que ser jogado no PlayStation 4, né? Aí que é uma beleza, é ótimo, excelente. Mas é muito bizarro porque, assim, quem mais faz campeonato de COD acaba sendo, pelo menos, em maior quantidade e tal, é a MLG. E ela tem a parceria com a Microsoft. Então, a MLG foi comprada pela Activision. E cara, que é uma confusão muito louca. Tipo, a gente não sabe como vai ser a plataforma no próximo COD. A gente não faz a menor ideia. Gente, o papo foi muito bom, mas nós nos prolongamos bastante aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Yang por ter me ajudado a reunir toda essa galera aqui. Valeu, Yang. É isso, cara. Quero agradecer também ao Insane por ter nos dado um tempinho aqui. Obrigado também ao filho do Insane por ter levado uma garrafa de água pra ele. Isso é uma conquista. Vocês não viram a conquista, mas apareceu pra mim. Conquista desbloqueada mesmo. E obrigado também, claro, ao JP por ter nos cedido um tempinho aqui pra gente. Esse foi um Fora da Caixa. Obrigado a todo mundo aqui. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Zé, tô aqui com você, né, pra passar alguns recados, alguns agradecimentos, algumas informações para os nossos ouvintes, não é mesmo? Isso aí, Bessa. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso ouvinte lá do outro lado do mundo, conhecido já aí entre alguns podcasts e podcasters, o senhor Murakami, ou não sei como se fala o nome dele. Por favor, Murakami, mande mais um e-mail ou qualquer coisa aqui pra gente falando como é que é a pronúncia do seu nome. Manda um áudio no G-Talk. Seu nome. Pode ser, qualquer coisa aí. Ele nos enviou alguns comentários bastante positivos lá pelo Instagram, que ele tem o nosso contato lá no Instagram, né? Agradecer bastante a ele, muito obrigado. E agora também que ele pode enviar comentários em um site, né? Mas não, o site é dos nossos colegas que fazem um podcast de Star Wars. Qual é o link, Zé? Então, o link que você está vendo aí no seu televisor é o www.castwars.com. Se você não sabe ler, vai ter um link aí no post. Cara, da onde que você tirou que eles vão ver no televisor? Ah, eu apenas senti isso e eu achei que eu devia falar isso. Aliás, né, é um podcast. Ok, tá certo. Bom, nós em breve também estamos aí com uma nova parceria em mente, um pouco diferente do que é o Cast Wars. O Cast Wars nos cede um espaço para colocar os nossos podcasts lá, fazer uma postagem para o pessoal deixar uns comentários. Ou seja, né, a gente produz e eles publicam. Basicamente. Quase isso. E também a gente vai formar uma nova parceria um pouquinho diferente aí no futuro. Zé, nós temos também links de Instagram e Twitter, não é mesmo? Sim, nós temos. E adivinha quais são? São instagram.com/foradacaixacast e twitter.com/foradacaixacast. Exatamente, no Twitter, no Instagram, a gente tá sempre lá dando vários teases sobre os nossos próximos episódios. Às vezes eu tô falando lá sobre alguma coisa que a gente vai gravar ainda, às vezes até mesmo no meu Twitter, que é o @bessa23, também tem alguns teases sobre as nossas próximas gravações, sobre o que a gente acabou de gravar, sobre o que a gente vai gravar, às vezes com um convidado também, para deixar fazer aquele marketing safado, né? Como nós gravamos só com gente importante, né? Com web celebs. Nossa, agora foi demais, cara. Foi momento Amaury Júnior. Tá certo. Zé, nós temos e-mail também, né? Que é o foradacaixacast@gmail.com. E o que as pessoas têm que fazer, Zé? Tem que nos mandar mais e-mails, não é mesmo? Tem que mandar e-mails, né? Pô, você tá ouvindo aí um conteúdo de ótima qualidade. você não está pagando nada por isso. Nós estamos aqui trabalhando para você, praticamente. O que a gente pede é para você nos mandar um e-mail. E para quando a gente abrir um Patreon, você, claro, dá dinheiro para a gente, né? Mas... Um outro pedido que eu vou fazer também é dar lá as devidas estrelinhas no iTunes, né? Que ajuda a gente bastante na divulgação do podcast lá no iTunes, que, assim, a maioria das pessoas tem o Android, né? Como o seu smartphone. Mas o iTunes realmente é uma maravilhosa ferramenta de divulgação dos podcasts. Dá pra você botar no Windows também, o iTunes. Exatamente, dá pra você botar no seu PC aí o iTunes também, dá pra você baixar o software. Então você vai lá, se você gostou da gente, você dá 5 estrelinhas. Se você não gostou, você dá 4 estrelinhas. Pronto. Tá ótimo, tá na média. Zé, quero agradecer também ao Fabinho, lá do Chiclete Radioativo, ele que me mandou palavras de apoio por DM no Twitter, dizendo pra gente continuar com o nosso trabalho aqui, que só tende a crescer. Então, muito obrigado aí também ao Fabinho, do Chiclete Radioativo, que é um podcast muito bom, recomendo todos ouvirem. Fabinho, eu estou fazendo sinal de coração aqui com a mão agora. Bom, e como no podcast mesmo não teve nenhuma recomendação, Zé, eu vou recomendar agora uma série de TV totalmente excelente. Ixi. Que bom, isso? Que... Não, bom, não, não, não. Não, cara, agora eu não gostei, não. Eu senti que você não foi uma pessoa muito legal. Não, é que você fez uma espécie de... Como posso dizer? Você fez um suspense, cara. Tipo assim, você começou a falar mais lentamente. Como, putz, eu vou fazer o... Indicar uma ótima série de TV, cara. Não, mas manda aí. American Crime Story. Zé, você já ouviu falar na America Horror Story? Essa é uma série de TV assim? Já ouvi falar. Então, a American Crime Story é como se fosse um spin-off dessa série, que vai ser tipo assim, crimes famosos por temporada. Você chegou a ficar sabendo de uma série chamada Narcos, Zé? Sim, sim, nosso... Que foi. Que teve o estrelato do nosso digníssimo Wagner Moura, né? Exatamente. A série Narcos, ela era pra ser uma temporada pra cada, digamos assim, traficante famoso. American Crime Story será meio que parecida com Narcos, um assassinato, um crime em geral, muito famoso, por temporada. E na primeira temporada, ela já vai falar sobre um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos, que teve a sua história apagada mediante a um crime que ele pode ou não ter cometido. A gente não vai aqui passar nossas opiniões, mas é o caso do O.J. Simpson. Você conhece esse senhor? Não, nunca vi mais gordo. Não, é que na verdade eu não conheço nada sobre futebol americano, mas só que esse tipo de sinopse de investigação, ele me atrai bastante. Eu vou procurar dar uma olhada. Exatamente, essa série, acho que ela começou há pouco tempo, tem uma semana, deve ter um episódio só lançado. Promete ser muito boa. Eu acabei de ver o primeiro episódio e promete, realmente promete bastante. É, então pra você que quer pegar uma série pra assistir, mas não quer pegar uma que já tenha, sei lá, 5 temporadas e você não tem tempo pra assistir, você pode começar a acompanhar essa daí, né? Exatamente, eu acho que até ela vai ser bem curta, não deve ser muito longa não. Uhum. É, então é isso. Tá bom? Agradeço você ter vindo aqui para passar esses recados para nossa equipe aí, para nossos ouvintes, tá certo? Sim, sim. Eu que agradeço, meu Brasil. Agradeço aos ouvintes aí que ouvem a gente, né? Tá certo, Zé.